Azul 2783. Siga, Azul 2783. Estabilidade de coordenada nível 1180 para o 2783. Afirma, aguarde. É 312, chama o senhor para o Recife, 125.45, alterna 126.85. 345.2.8563, 12, bom dia. Azul 2783, autorizado o nível 180, submantém nível 180, autorizado direto, vitória da conquista. Chama o senhor para o Recife, 126.0, alterna 135.3. Azul do 783, controle civil 1260, alternando 1253, da Azul do 783. Decolagem pista no 7, vento 180 graus, 11 nós. Alterna graus, até o máximo. Autorizado a decolagem, né? Cinti 1253.45, alternando 26.85. 2545-2685, Romeu Bravo Oscar. Azul Papatango, Oscar, Freeform, autorizado. Alen Ares, decolagem 10, 190 graus, 121. Autorizado, Alen Ares, decolagem 10, Oscar, Freeform. Papá, Sierra, Quilo Índia, decolagem aos 28, chame controle, frequência 120, 8. 208, Sierra, Quilo Índia. Confirma o Serra Quilo Índia estacionado 5130? Não, 5132, cara, controle Salvador, muito bom dia, o Azul 2590 da Cinti da Mike. Papá, Serra Quilo Índia, acione 5132. 5132. Identificação? Afirmo. Funcionou. Chame o controle, frequência 120 da décima 8, boa viagem. 20.057 de Guarana foi de Bomete. Aguarde, você escuta. Estabilizou o LS, 230. 1230, achou minha torre 1-2-95. 1895, obrigado. Opa, papapá, Serra Quilo Índia, me confirme a altitude que tá passando. Tá cruzando 4.000 pés. Ok, tô sim. Seu, a indicação do seu transponder, nem um alfa e nem um SAG. Faça um check no seu equipamento. Trocar agora. Azul 2590, estou ciente dos seus desvios, é ponte para descida. Está além de áudio descida, senhor. Peguei com o controle. Afirmo, Decolado aos 3-0, chame o controle 208. 208, grato, senhor, acabo com o pano. 8-0, ciente. É aqui, Luiz, ação de identificação. Frequência do 185 para o azul do 783, novamente, por favor. Para o controle. Poderia confirmar a frequência do centro Recife para o azul 2783? 126, decimal 0, alternando 35, decimal 3. Nós tentemos essas frequências sem contato, azul 2783. Agora, confirme, chame então 128, decimal 35, alternando 125, decimal 1, vai fazer 2273. 12235, 1251, azul 2783. Papapá, Serra, Kilo Índia, contato radar 1-1 milhas, oeste de Salvador. Suba via saída Arbor 1 para o nível 380. Saída Arbor 380 para a Proa Elefa, 5 Serra, Kilo Índia. Firmo, Serra, Kilo Índia, qual foi o meu nível final? 380. Ciente. Salvador, bom dia, 6250, ciente da Mike para prosseguir na descida. Chegando 6250, dessa via chegada Bomé de 1 para o nível de voo 050. 050 via chegada, 6250. Azul 2590, desça até o nível de voo 150. 150 está na pura de Bomé agora, o azul 2590. Controle Salvador, Papa Tango Oscar, Golf Uniforme. Papa Tango Oscar, Golf Uniforme, essa identificação. Oscar, Golf Uniforme, contato radar 4 milhas sul de Salvador, suba via saída coral 1 Bravo, para o nível 100. Via Coral no Bravo, 100, Oscar Golf Uniforme. Olha, poderia na prova direta de Coral, Oscar Golf Uniforme? Cruzado direto Coral, Oscar Golf Uniforme. Direto Coral, Oscar Golf Uniforme. 230 no solo 34, direito no 21, décimo 9. Direito é 219, eu vou 9250, qual é a velocidade pode manter até a Duna? O 2590 pode manter 240 nós até a Duna. Sim, está livre das restrições de velocidade na chegada Bomed, desse para o nível 050. Será o número 1 para a aproximação Salvador. 2, descendo, confirma o 2050. Respondendo agora. Qual é a intenção da senhorita para o 6250? O Chanel 6250 será o número 1 na aproximação, calibre das restrições de velocidade na chegada Bomed 1. Isso para o nível de voo 050. Gente, livre da velocidade. Aqui o colega respondeu como 6250. Azul 2590 será o número 2 na aproximação. A Bomed dessa via chegada Bomed 1. Mantendo, deixa eu manter o nível de voo 100. É via Bomed, senhora? Após Bomed, desce via. A partir da presença autorizada deixa eu manter o 100. 590, confirma indicada. 240 de indicada. Gente. Azul 2590, reduza para 200 mais. 200, azul 2590. Salvador, bom dia, TAM 3663. TAM 3663, autorizado alinhar e decolar, 190, vento 180 graus, 129. Alinha e decola, cabeceira 190, 3663. T590, para o distanciamento, corre à direita, na proa. Confirmando a esquerda proa 360. Esquerda proa 360, azul 2590. 590, vai cruzar o ponto do localizador, sinal número 2 para aproximação, guarde vetores para o lote. Ciente 2590. Serra Silo Índio, chame centro Recife em 1260, alterna 135.3. 260253, Cerque Ninja. Da restrição 6250 de 50. Oceano 6250, desça para 2000 pés. Ajuste 1017, autorizado em LSX da pistola 0, reporte estabilizado. Reportará estabilizado 6250. O Azul 2590 pode prosseguir na descida? Azul 2590, desça para 4000 pés, ajuste no 017. 4000 pés no 017, Azul 2590. Decolada aos 4-1, não chame com o Chico, vai ser no 20, 18. 08, tá, 3663, bom dia. Então, 3663, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno para o nível de voo 340. Via São Bruno 340, pode para a direita, salvo? Autorizado, salvo. 3663. Azul 2590 da Azul, mantém a proa ainda, senhora? Azul 2590, para o curso do localizador, curva à direita, proa 120. Desça para 2010, ajuste no 017, autorizado LS, X-Ray, da pista no 0. Direita, proa 120, 2000 pés, no 017, autorizado. Salvador, uma boa, 3296, informação mais. Localizador interceptado, 6250. Chile 6250, chama a torre 18, decimal 95. 7895. Com 3296, sem identificação, desça via chegada com médio 1 para o nível de voo 050. 7750, 3296, identificação. Compare voz, tá, senhorita? Autorizado, Tati. Obrigado, 3290. Com 3896, autorizado, nível de voo 050, projetado. 3896, 050. Sempre teu cruz localizador, o azul 2590. Controle copiou, azul 2590. Azul 2590. Autorizado, MSX-Way da Tipo 0, restabilizado. Interceptou o localizador, 2590. Azul 2590, chame todos, 118, boa noite. 118, 95. Sistema, vento de superfície pro 6250. Vento 190 graus, 129. Sente. Então, 3 e 3, prossiga. Qual cidade coordenar para hoje? Mostra, nós estamos com a informação aqui nas proximidades de Leda. Gente, autoridade desvia, aguarde coordenação. 3 e 6, Dias, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste 9017. 9017, 2590. São 3663, após desvios, autorizado direto mótimo. Após desvio direto mótimo, são 3663, grato. China 6250, no solo 48, direito, no 21, décimo 9. 2590, uso autorizado, pista 10, vento 190 graus, 129, ajuste 10, 17. 10017, livre pouso, azul 2590. Posso confirmar o vento com 2590, senhor? Vento 190 graus, 129. Ciente. Chama 63, chama o centro Recife, chama 28, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 3896, desce para 3010, ajuste 107. 3010, 1017, 3896. Azul 2590, no solo 54 direita, no 21, no decimal 9, só. 2590, vibrando pela direita, azul 2590. Bom dia, Oxenã 6391, autorizada, alinhada e decolar, 0, vento 90 graus, 129. Outra vez, uniforme, está na posição coral, serviço radar terminado, chame o controle Léo, 120 desse monstro. Contato radar na decolagem, subavia saída Sambu 1 para o nível de voo 360. Subavia para 360. Desce para 2.000 pés, ajuste 1.0.7. Autorizado ELS X-Ray da pista 1.0, reporte estabilizado. 2.10.1.0.7, reporte estabilizado 3.2.9. Autoriza a renda para o 6.3.1? Prossiga. Autorizaria por onde, Linda? Linda, autorizado. Obrigado. Vaca, bom voo. Humberto? Passa. Oba. Autorizado acionamento, champanhe, só. Pronto para o táxi, o Papa Romeu, Papa Papagô. Autorizado, chame na Papá para ingresso, Papá Papagô. Passar para a Golf, autorizado ingresso pista 97, reporte alinhado e ponto, cabeceira 17. 18, decimal 95. 295, 295. Oi, Salvador, está 3896 IDS completo. 3896, pouso autorizado, pista 10, vento 190 graus, 129. Autorizado, pouso na 10, 3896. Era da 10 Bronx. 2171 não mantém o ponto zero. Mantendo o ponto zero, agora 2171. Controle Salvador, rumba 01. Papá Romeu, papá Golf. Decolagem autorizada, pista 97, vento 190 graus, 159. Rumba 01, nossa identificação dessa reporte nível de descida, vou na proa de Alagoinhas. Gol, rumba 01, confirme a proa? Golf, vou direto Golf, reporte nível para descer. Direto Golf, rumba 01, confirme? Confirmo, direto Golf. E reporte no ideal de descida, rumba 01. Reporte era para descida, rumba 01. Papá Romeu, papá Golf, decolado ao 03, chame o controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. Controle 208, obrigado, bom dia, papá Golf. Controle Salvador, bom dia, papá Romeu, papá Golf, decolou no seu escuta. Papá Romeu, papá Golf, contato radar de decolagem, suba via saída Aruno para o nível de voo 430. Via saída Arboruno para o 430, papá Golf. 2171. 271, decolado ao 05, chame o controle, frequência no 20, décima 8, boa viagem. Pro 208, boa. Controle Salvador, bom dia, gol 2171, no perfil da Sambo 1. Contato radar da decolagem, suba via saída Sambo 1 para o nível de voo 360. Via saída Sambo 1, nível 360, gol Papapapa Golf, chame o centro Recife, 126.0, alternando 35.3. 260, alternado seria 355? 135.3. 260353, obrigado, bom dia, Papapapa Golf. Romeu, autorizado a alinhar e decolar sistema 0, o vento 190 graus, 190 norte. Alinhe e decola sistema 0, controle o gol 2171 no proa 230 por 30 milhas, desvio de informações. Gente, autoridade desvia, aguarde coordenação. Aguardando coordenação, gol 2171. 1201 para a descida. 1201 desça para nível de voo 050. 050-01. Gol 2171, após desvios, autorizado direto para o BAV. Após desvios, direto para o BAV, gol 2171. Decolado ao Zuma 3, chame o controle, frequência 120, vem cima 8, bom. 120, bom voo, grato. Controle Salvador, mas bom dia, 108. Bom dia, Lito 08, contato radar da decolagem, subida direto em rota para o nível de voo 180. Direto em rota para o 180 Olímpico 08. Então, 2171 no chame centro Recife no 23.35, alternando 2531. 1-2-3-35, alternando 25, no gol 12-171. Confirmando a primária, Salvador, bom dia, Azul 4207, informação Mike. Azul 4207, essa identificação, desce para nível de voo 060, via chegada Bonfim. Desce nível 060, via chegada Bonfim, 4207. Uma descida para 4.100, ajuste 1017. Controle Salvador, bom dia, Golo 094, informação no Vember, amanhã de Uno. Golo 094, acione identificação, desça bola de Uno, de voo 070. 70, bom dia, de Uno, 094. Canil 08, chame os canais previstos conforme o grid. O Olímpio não realizou o brief com a defesa aérea, não. Tchau. Bicho no 7. O Olímpio 08 é somente voo aqui na área Netuno do Leite Pedro. Esse brief aí deve ser um voo que sairá por volta das 17h15, viu mesmo? Gente, o Olímpio 08, mantém a frequência do controle. Já tem um controle, mas não tem que ir setor devido à meteorologia que a nossa direita se deu na área. Gente. Salvador 2 10 graus com 1 0 9. Bomba 01, a PCUS agora será a 28, procedimento ILS Zulu da pista 28. Para o localizador, curve agora, confirmando vetores para sequenciamento, curve agora à esquerda para o 100. Esquerda para o 100, bomba 01, ILS Zulu da 28. Chegada agora será a chegada IPIT, Azul 4207, pista em uso 28, procedimento IS Zulu, da pista 28. Ok, chegada IPIT para o Zulu da 28, poderia ser o S3? Bomba 01, direto, vai voar direto IPIT, após IPIT eu completo o procedimento. IPIT, bomba 01. Azul 4207 para sequenciamento, curve à esquerda na proa 120.